sorrir. Um semblante de felicidade e admiração. Digo isso com as rimas, é meu modo de expressão. Várias noites mal dormidas esperando eu chegar. O conforto de um abraço no encontro de um olhar. Você sabe o que sinto através do tom da fala. Só você me entende mesmo se não digo nada. Escrevendo o que sinto, digo mãe, eu te amo. Sentimento mais profundo que o maior dos oceanos. Ensinou-me a simplicidade, é o modo de viver. Conselhos dados acatados, eu quero te agradecer. Sinto orgulho a cada vez que me chama de filho. Eu sinto-me seguro sempre que estou contigo. As coisas mudam, o tempo voa, sei que tudo vai passar. Mas o amor pela senhora, mãe, não vai acabar. No meu castelo é você, mano. No meu tesouro é você, mano. O amor que tenho por você, mano, não vai nos separar, não. Só vai alimentar meu amor. Sinceridade nas palavras, pureza no coração. Homenagem através de um belo som. Pra aquela que me teve 9 meses na barriga, me educou, alimentou, me ensinou como é a vida sofrida. Mas nunca deixei de lutar. Eu ouvi os teus conselhos e hoje vim te homenagear. Dia das mães é todo instante, toda noite, todo dia. Desculpa pelos erros que eu cometi na vida. Só por lágrimas, emoção que tô sentindo. Vou sentir alegria quando te ver sorrindo. E isso é o que sinto e que tá no coração. Pra mim e pra todas, mães no mundão. Castelo é você, mano. O meu tesouro é você, mano. O amor que tenho por você, mano, não vai nos separar, não. Só vai alimentar meu amor. Deus criou humanos, animais, a natureza me adorou, me criou com amor e firmeza. Me deu carinho, respeito, um nome, medo, pouco de disciplina, me fez um jeito homem. Vive pra viver, sonhar, amar, respeitar o ser humano, estudar, trampar. Quantas lágrimas caiu, me tornei um bicho solto, quase fui parar. Mais uma vez no fundo do poço, você estava lá, me dando atenção, um apoio de mãe, mais uma vez estendendo a mão. Agora escrevo versos com muito carinho, e sem você me sinto um passarinho fora do ninho. Todo dia e peço a Deus que ilumine a sua vida e não afaste você e eu. Que nosso amor seja eterno e infinito. Eu te amo, mãe, sem a senhora eu não vivo. No meu castelo é você, mano. No meu tesouro é você, mano. O amor que tenho por você.